tubarão no mar. Não vai não, arranja um emprego no chão. Dorival, vai não, tá cheio de tubarão no mar. Não vai não, arranja um emprego no chão. Isso me destrói, cê vai, meu coração dói. Você verá que irei voltar. Tubarão no mar, vai, vai não, arranja um emprego no chão. Chorei, pensando que nunca mais você te vê novamente. Chorei, o medo de tubarão, das grandes ondas e do canto da sereia. Tubarão no mar, vai, vai não, arranja um emprego no chão. Dorival, vai não, tá cheio de tubarão no mar. Tubarão no mar, vai não, arranja um emprego.